Ela não sabe se produzir, não sabe escolher a cor do batom. Ela não faz ideia do que vestir, tá doida pra pôr o seu moletom, pra ficar no quarto deitada na cama, se escondendo do mundo e de quem te ama. E fez da internet sua melhor amiga, fugindo da realidade da vida. Ela não tem noção do quanto ela é linda, e que quando sorri mais bonita ainda. Só que ela não sabe que pra te ver feliz eu faria de tudo pra mudar seu mundo. Coloca um vestido e um batom vermelho e experimenta, se olha no espelho. Pra gente sair, escolhe alguma roupa. Você fica lindo usando qualquer coisa. Mas se não quiser, fico aí com você o sábado à noite assistindo TV. Um filme ruim, um vinho barato. O que importa é ficar do seu lado, do seu lado. Ela não tem noção do quanto ela é linda, ele, né? E que quando sorri mais bonito ainda. Que pra te ver feliz eu faria de tudo pra mudar seu mundo. Coloca um vestido e um batom vermelho, experimenta, se olha no espelho. Pra gente sair, coloca alguma roupa. Você fica lindo usando qualquer coisa. Mas se não quiser, fico aí com você num sábado à noite assistindo TV. Um filme ruim com um vinho barato. O que importa é ficar do seu lado. Coloca um vestido e um batom vermelho. Experimenta, se olha no espelho. Pra gente sair, escolhe alguma roupa. Você fica lindo usando qualquer coisa. Mas se não quiser, fico aí com você no sábado à noite assistindo TV. Um filme ruim e um vinho barato. O que importa é ficar do seu lado, do seu lado, do seu lado. Lindo demais, gente. Obrigada, Cris. Coisa mais linda do mundo, viu? Que honra, que prazer imenso. Não, o prazer é meu. Estar com vocês aqui hoje, viu? Ele não tem noção do quanto ele é lindo.